Mas eu não sou daqui. Marinheiro sou. Eu não tenho amor. Marinheiro sou. Eu sou da Bahia. Marinheiro sou. De São Salvador. Marinheiro sou. Mas eu não sou daqui. Marinheiro sou. Eu não tenho amor. Marinheiro sou. Eu sou da Bahia. Marinheiro sou. De São Salvador. Eu vim falar da beleza, da força e da alegria. Meu povo é nordestino, lutando dia após dia. Cultura sacrificada, mas expandindo saber. Literatura de corda pra nunca mais esquecer. Jorge que é tanto amado, Maria muito bonita. Aqui é bairro dobrado, Maracatu é minha vida. E não se bate comigo, que minha peixeira é afiada. Te pego na capoeira, gingando ginga gingado. Afoxé é filho de Gandhi, samba de roda baião. Do frevo ao bumba meu boi, Nordeste, arroz e feijão. Se a asa não fosse branca, mas fosse preta, meu bem. Luiz Gonzaga faria o mangue beat, neném. Lavando a escadaria, pensando no bom fim. Laroieiro, começo, festa divina sem fim. Iemanjá, Odoiá. A pé vou ver meu padinho, tocando tambor de mina, fazendo tudo certinho. Porque já dizia minha avó, fazer boa romaria, pra em casa deitar em paz, junto com sua netinha. Salve Nordeste, salve as nossas forças, salve a nossa ancestralidade.